treinamento. E o Espírito Hamed diz que a timidez pode ser provocada pelo orgulho. Timidez, Nazareno? É, porque o tímido não aceita colocar as suas opiniões porque ele não suporta ser criticado. Pode ser, né? Uma das possíveis causas, além de falta de prática, de hábito de falar em público, mas aquela pessoa muito tímida pode ser orgulhosa e, portanto, não quer ser contraditada, não quer ser objeto de críticas. Mas eu vou dar a solução para vocês nunca mais serem criticados na vida. Vocês querem? Pessoal, quem estiver dormindo, levanta a mão. Eu vou dar a solução para nunca mais ser criticado na vida. Vocês não querem saber? Eu vi isso numa agenda jurídica. Eu vou ficar devendo um autor para vocês. Uma pergunta antes aqui. Quem aqui nunca foi criticado na vida, levante a mão, por favor. Quem nunca recebeu uma crítica, levante a mão, por favor. Mas não vai salvar uma alma? Vou ensinar hoje. A primeira regra é: não diga nada para não ser criticado. A segunda regra é: não faça nada para que as pessoas não critiquem. E a terceira regra é: não seja nada. Eu falei isso em uma casa espírita e havia um rapaz nessa mesma posição. Como é que você chama? Francisco. Francisco, olha. E ele levantou a mão e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. E eu disse: por quê? Porque vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então não tem como escapar das críticas, meus amigos. Todos grandes seres da humanidade foram criticados: Jesus, Chico Xavier, Francisco de Assis. As pessoas gritavam: pazzo, pazzo, louco, louco em italiano. Então Jean Sibelius dizia que não se preocupe com as críticas, porque jamais se levantou nenhuma estátua para nenhum crítico, somente para os criticados. Então vamos deixar o orgulho de lado, o perfeccionismo, que vai estabelecer um padrão de perfeição que a gente não tem. E como a gente não vai conseguir estar 100% do tempo naquele padrão, vamos cair, vamos nos frustrar e vamos ficar com depressão. Por isso Jesus falou da importância da humildade. Bem-aventurados os humildes, não é? Os pobres de espíritos, que significa humildes. Felizes, bem-aventurados significa felizes. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. E ele nos prometeu alívio, porque a dor, o sofrimento é necessário para corrigir as nossas imperfeições. A depressão funciona comigo como uma rédea curta para me segurar o orgulho, a vaidade intelectual. A depressão, muitas vezes, é reeducativa. Então, ela vem em nosso socorro, em nosso benefício. Então, as causas psicológicas são essas. Por exemplo, não saber dizer não. E eu percebi que no meu trabalho, tudo que as pessoas me diziam, eu dizia: faço. Na época, eu era advogado. E as pessoas: Nazareno, você faz isso? Faço. E aquilo também, e aquilo outro, claro. E o meu psicólogo disse: Neno, quando você chega no seu ambiente de trabalho e que encontra aquela pilha de pendências, o seu inconsciente registra: irresponsável, incompetente, você não vai dar conta, você vai perder o prazo. Se manifesta até no corpo, essa região minha, que é muito dolorida, porque a gente está sobrecarregado. E tem muito trabalhador espírita com problemas, porque não tem tempo para atividade física, não tem tempo para cuidar dos filhos, para cuidar da saúde, para o repouso, para as férias, para o próprio casamento. Eu vi casamentos em frangalhos de presidente de casa espíritas no exterior. E o nosso irmão Samuel nos diz pela inspiração: Nazareno, a solução está aqui dentro. Porque no movimento espírita nós temos dois tipos de obsediados. O primeiro grande grupo é aquele que conhece a doutrina espírita, mas ainda não começou a trabalhar no bem. Viu falar da importância da caridade, do trabalho voluntário, mas ainda não começou. E está se auto-obsediando, se auto-obsediando.